sucesso! Pelo menos uma vez, me manda flores, chocolates ou talvez. Pergunta se hoje eu pintei o meu cabelo em meu tempo. Faz uma loucura por mim. Acorda cedo e prepara o meu café. Deixa uma mensagem me dizendo como é. Tão importante eu estar aqui em São Paulo. Sinto você tão diferente, meu amor. Vejo que pra você tudo aos poucos se acabou. Papai não aguenta assim. O que me dói é ver você aqui, mas o seu pensamento ainda não está em mim. Vamos para São Paulo, vem! Me beija na boca, me chama de meu bebê. Não deixa nada separar eu e você. Deixa muito top. Você, tudo aos poucos se acabou. O que me dói é ver você aqui, mas o seu pensamento, vem cantar comigo, está em mim.